O local, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no coração de Curitiba, na sede da obra evangelizar, é preciso. A missa solene acontece às 18 horas e depois, com uma vela nas mãos, nós iremos pelas ruas do centro de Curitiba fazer a grande procissão luminosa de Jesus Misericordioso nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Venha com sua família, traga uma intenção. Onde você quer que a misericórdia de Deus brilhe? Ano Santo da Misericórdia. Vamos juntos celebrar a festa da misericórdia no dia 3 de abril, no Santuário de Guadalupe, no coração de Curitiba. Evangelizar é preciso. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero convidar você para peregrinar comigo pelos santuários marianos de Portugal, Espanha e França. Visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a cidade de Lisboa, em Portugal. Na Espanha, iremos juntos a Barcelona e em Zaragoza, onde conheceremos o belíssimo Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Na França, iremos ao Santuário de Lourdes e na Capela da Medalha Milagrosa. Já em Lisieux, passaremos por locais da vida religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A peregrinação será do dia 5 de abril a 16 de 2016. Mais informação, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br e preencha o formulário que entraremos em contato. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Quinta-feira Santa. Obrigado a todos que participaram comigo ao vivo no Terço da Misericórdia. Em plena Quinta-feira Santa, Deus seja louvado, você de Curitiba e das rádios irmãs. Filhos queridos, e eu quero prepará-los para a missa vespertina da tarde. Essa música é a música que geralmente se canta na abertura da Quinta-feira Santa. Só para você saber, eu gosto de dar catequese, viu, gente? Para eu sou muito catequista, é aquele lado que se preocupa com a formação do povo. De manhã aconteceu a missa da unidade dos sacerdotes do presbitério. Aconteceu a missa da confecção do óleo do crisma dos doentes e dos catecúmenos para o batismo. Terminou a quaresma. Agora é o tríduo pascal. Padre, mas no tríduo pascal vale aquela penitência que fizemos até sábado? Se você fez de não comer chocolate, pode segurar até sábado. Ah, eu fiz do refeito até sábado. Hoje é dia de ir na missa. E contemplamos o Cristo servidor. O que, que é isso, padre? Depois eu explico na hora da explicação do evangelho. Agora, escute o que foi deixado na plataforma. Arapongas, Paraná. Meu nome é Maria Moraes. Eu tenho um filho, Marcos. Ele bebia, Padre Reginaldo, desde a idade de 17 anos. Eu sofri muito com esse filho. Então, por isso eu peço a essas pessoas que estão ouvindo esse testemunho para que confiem em Deus, que para Deus nada é impossível. Deus não dá para a gente enquanto não chega a hora. Rezei muito, perdi muitas noites de sono por causa desse filho. Meu filho pousou muitas noites fora de casa, bêbado. Muitas vezes chegou em casa machucado, porque eu batia nele na rua. Padre Reginaldo, eu não sei, eu não sabia mais o que fazer com esse filho. Na novena dos alcoólatras, eu entreguei ele nas mãos de Jesus. Pedi tanto, implorei, Jesus, pelo amor de Deus, cura meu filho, porque meu filho não está aguentando mais. E nem eu também, e nem a mulher, pois ele deixou a primeira mulher e está com outra. E essa também queria afastar, mas Jesus não deixou. Graças a Deus, Padre Reginaldo, meu filho está curado. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mesmo, Jesus existe, Jesus é verdadeiro, Jesus está com nós, no nosso coração. É só nós ter paciência de esperar a nossa hora. Eu fiz a novena dos alcoólatras, meu filho foi curado. Graças a Deus, já vai fazer um mês e pouco, meu filho não bebeu mais. A quem bebia todos os dias chegava em casa bêbado. Hoje está são, salvo, graça, louvado seja nosso Senhor Jesus. Amém. Você percebe com que garra essa mulher diz? Foi alguém que experimentou a Sexta-feira Santa, mas que em Cristo pode agora contar as maravilhas da madrugada da ressurreição. Gente, eu fico arrepiado de ver tanta fé na voz de uma mulher. Parabéns ao povo de Arapongas, viu? Parabéns, filho, obrigado. E Arapongas, que está conosco na Hora da Misericórdia, todos os dias eu estou vendo aqui. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O texto de hoje, João 13, de 1 a 15. João 13, de 1 a 15. Durante a ceia, sabendo Jesus que o Pai lhe deu tudo nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois suas vestes, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Preparou uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Depois de lhe lavar os pés, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhe: Vós sabeis o que eu fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor. Logo, se eu sou o vosso Mestre e Senhor, lavei vossos pés, também vós deveis lavar os pés de seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu falava que a primeira parte da tríade da Páscoa, Páscoa três dias, quinta, sexta, sábado ou domingo, não é? Hoje, primeira parte, Cristo servidor. Um Cristo que nos dá um exemplo grandioso. Tomou a bacia e lavou os pés. Gente, quem fazia isso? Eram os escravos. Jesus, o Mestre, fez-se escravo dos discípulos. Mas eu tenho mais a dizer. Deixa eu falar. Hoje se celebra três coisas. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia. Hoje foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia. Mas não seria interessante hoje fazer festa? Mas o que o Papa fez? Urbano transpôs a festa de hoje para um segundo momento, Corpus Christi. Hoje é o dia da instituição do sacerdócio. Então, quando você chegar num padre da sua paróquia, diga para ele: olha, parabéns pelo teu sacerdócio, hoje é teu dia. Padre, mas o dia não é lá em agosto? Não, mesma coisa. Foi transposto para agosto. Mas hoje, o sacerdócio nasce na Eucaristia e no lavar os pés. Eu digo para você e partilho uma das missas que mais me encanta. É a de hoje. E que mais me emociona. Eu quero parabenizar hoje todos os ministros extraordinários da Eucaristia. Porque se nós sacerdotes fomos instituídos por Jesus hoje, os ministros também. Obrigado, ministros e ministras, pelo bem que você faz à igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. Essa música, olha, não invente outra, essa é divina. Escute um pedaço. Se não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Deixe, gente, deixe-se conduzir nessa Páscoa. Não importa como você viveu outras Semanas Santas. Faça essa diferente, uma boa confissão. Participar das três missas na sua paróquia. Ah, que vontade de ficar com você. Mas está na hora de eu pedir a bênção de Deus por você e para mim. Nessa quinta-feira santa, Senhor, ensinai-nos a lavar os pés de nossos irmãos, de nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a viver verdadeiramente a Páscoa. Que a bênção de Deus recaia sobre todos os que estão acompanhando nesta hora. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.